grande abraço a Marcelo e Salomão, da Chácara de Praia Grande, lá em Salvador. Johnny Paixão, impera toda a sofrência. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Minha mulher no cabelo, vigio o seu sono, sei lá, até pra você beijo, pra ver se a barba bate arranha. Eu posso ser fiscal do seu olhar e nem preciso apagar. Pego sua toalha pra quando você sai do banho, posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo me. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de covaia. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de covaia. Sucesso! Telefone para contato 079-9914-7667. Valdinei Produções Aracaju. Johnny Paixão, um imperador da sofrência. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Tá fulano no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até pra um seu beijo, pra ver se o batom vai me empurrar. Eu posso ser fiscal no seu olhar e nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sai do banho, pode ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de covaia. Me prenda, me abraça e não saia, acenda esse prego de covaia.